Pare, pense, tente refletir. O nosso caso é manchete nacional. De norte a sul todo mundo conhece. O nosso amor é alto astral. E um amor assim ninguém esquece. Oh, oh, oh. Vem me dar um beijo, esquece o que passou. Não vamos dar ouvido a quem nunca amou. Preciso de você aqui perto de mim. Vem me dar um beijo, esquece o que passou. Deixa quem quiser falar do nosso amor. E vem correndo dizer que sim, que ainda me ama, que ainda me quer. Que sou o seu homem, você minha mulher. Que ainda me ama, que ainda me quer. Que sou o seu homem, você minha mulher. Quem tá apaixonado não gritou! Cadê o Brasil na esquina? Nosso caso é manchete nacional. De norte a sul todo mundo conhece. O nosso amor é alto astral. E um amor assim ninguém esquece. Quem tá apaixonado em casa comigo? Vem me dar um beijo, esquece o que passou. Preciso de você aqui perto de mim. Vem me dar um beijo, esquece o que passou. Deixa quem quiser falar do nosso amor. E vem correndo dizer que sim, que ainda me ama, que ainda me quer. Que sou o seu homem, você minha mulher. Que ainda me ama, que ainda me quer. Que sou o seu homem, você minha mulher. Que ainda me ama. Que ainda me ama, que ainda me quer. Que sou seu homem, você minha mulher. Muito bem, Rafael Silva cantou bonito. Manchete nacional. Inclusive, ele esteve no programa do Ratinho, do SBT, no 12/12/12. Portanto, em dezembro passado, ele cantou lá no programa do Ratinho, Brasil inteiro. Foi o maior sucesso, né? Cantou essa música, inclusive, né? A Mirlene Silva, em São João do Paraíso, Minas Gerais. Um beijo para a Mirlene Silva, interagindo comigo no Facebook, né? É professora aí na cidade e não perde o nosso programa. Mirlene Silva, um beijo para você. Todos os amigos de São João do Paraíso, Minas Gerais. Ela diz que gosta muito da minha música Casa Vazia, né? Um abraço a todos vocês de São João do Paraíso, os amigos da Rádio Paraíso FM, exibindo o nosso programa. Meu amigo Leonardo, em Cananéia. Olá, Diego Valadares. Exibimos aqui o Mundo Sertanejo com muito sucesso, os amigos da Rádio Galera FM. Muito obrigado, viu, Leonardo, em Cananéia, São Paulo. Um abraço a todos vocês, viu? J. Neves canta, Não Vá Embora. Não vá embora, não, não deixe sofrer. Meu coração, não vá embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Não vá embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Você precisa entender, amor não se esquece desse jeito não. Não vá embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Você precisa entender, amor não se esquece desse jeito não. Não vá embora, não, não deixe sofrer o meu coração.

e chama que eu vou, vou nessa, vou nessa, vou nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou, vou nessa, vou nessa, vou nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, vou nessa, vou nessa, vou nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou, vou nessa, vou nessa, vou nessa. Se o DJ agitou, me chama que eu vou, vou nessa. Se a sanfona tocou, me chama que eu vou, vou nessa. Vou nessa. Valeu. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. À sexta-feira, a partir das 22 horas, no canal 2 da Antena Web. Entrevistas, informação, música. Rádio E-Play, é isto mesmo. Um programa do Instituto Politécnico de Leiria, feito a pensar num potencial vasto público, fora deste polo académico. Confira Rádio E-Play, às terças e sextas-feiras, à 1 da tarde, no canal 2 da Antena Web. Em primeira instância, pode parecer que não há muito para debater quando falamos em temas que envolvem a religião. Em Fé em Debate, mostramos-lhe que não é bem assim. Fé em Debate, um programa para ouvir e analisar, para escutar e refletir. Fé em Debate, todas as terças-feiras, às 14 horas, no canal 2 da Antena Web. Voltamos com o Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Nilma Souza, em Coroaci, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. Um abraço, minha querida amiga, a Flavinha Pinheiro, todos os amigos da Rádio Ocidental FM, aí no Acre, né? Em Porto Walter, no Acre, exibindo o nosso programa com muito sucesso, inclusive tocando Cabra Danado aí na programação local, né? Um beijo para Flávia Pinheiro, para todos os ouvintes da Ocidental FM, em Porto Walter, no Acre. Muito obrigado. Fábio Vieira, meu amigo Fábio Vieira, em São Sebastião da Vargem Alegre. Um beijo para a Andréia, para a Elisângela, para a Selma, para a Sirlei e para todos da equipe da Tribuna FM, exibindo o nosso programa em São Sebastião da Vargem Alegre. Muito obrigado. A Maria da Paz Rodrigues, em Porto Franco, no Maranhão. A Ana Paula, em Araguatins, no Tocantins. A Rosilane Rodrigues, em Berilo, Minas Gerais. Um abraço aos amigos da Rádio Ará FM. Muito obrigado, viu? Vamos de música, Gustavo Lima canta Gatinha Assanhada, é pra dançar. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Tira o pé do chão, vai! DJ, aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer, tô curtindo parado, vendo ela mexer. Ei! E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá virada. Tá perdendo a

escurinho pra ninguém desconfiar. Cara de santa, mas não me engana não. É hoje que eu te pego, você não escapa não. O quê? Se eu te pego, hã? Se eu te beijo, hã? Se eu te pego, hã? Vai! Se eu te pego, hã? Se eu te beijo, hã? Se eu te pego, hã? Israel! Se eu te pego, hã? Se eu te beijo, hã? Se eu te pego, hã? Vai! Se eu te pego, hã? Se eu te beijo, hã? Se eu te pego, hã? Alô, Goiânia! Rocha, Zé Ricardo e Thiago! Valeu, Israel Novaes! Bom demais! Sinal disfarçado, cantaram bonito Zé Ricardo e Thiago. Um abraço, meu amigo Leandro Simões, em Caieiras, São Paulo, aí no bairro das Laranjeiras, né? Os amigos da Web Rádio Nova Paulista, exibindo o nosso programa. Ele me confidou, senhor, pelo Facebook, né, que o programa tem audiência total aí. Muito obrigado, viu? Leandro Simões e todos da equipe da Rádio Web Rádio Nova Paulista, em Caieiras, Estadão de São Paulo, programa todos os dias às 16h. Muito obrigado, viu, Leandro Simões. De Paulo e Paulinho cantam Amor de Primavera, atendendo pedidos. Primavera não termina no verão, no outono ele floresce, no inverno é só paixão. Eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor, quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Vencido, quase sempre tem razão, e a razão que sempre vence nunca teve coração. O amor é como um dia, é a luz na escuridão, traz de volta alegria onde existe solidão. Traz de volta alegria onde existe solidão. Canta, Goiânia! Mais uma, vamos lá!

das músicas, porque eles fizeram muito sucesso, tantas e tantas canções de sucesso. Rick Renner, nossos amigos de Brasília, que conquistaram o Brasil, estão aí fazendo muito sucesso. Minha querida Fernanda, em São Sebastião da Vargem Alegre, Minas Gerais, ouvindo pela Tribuna FM, um beijo para você, viu? Muito obrigado, viu, Fernanda? Obrigado pelo carinho. Também um abraço carinhoso aqui. A minha querida Erineu de Brito, da Tropical FM, de Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, ela é locutora da rádio, né? E sempre ouve nosso programa. Meu amigo André Braz, em São Geraldo do Baixio, Minas Gerais, os amigos da Rádio Líder FM, programa sucesso aí todos os dias às 7 horas da manhã. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? O abraço, amigos da Web Rádio Sertaneja PG, o Jean Jesus, em Pedro Gomes, Mato Grosso do Sul, o Neres Marcante, a todos vocês. Meu amigo Nicésio, o Ramon, o Yuri, a Edneuza, de Pouso Alegre, sul de Minas, são amigos da Vânia Rocha e não perde o nosso programa. Também temos aí o Sabino, a Márcia Fátima, o meu amigo Coruja e tantos outros amigos aí de Pouso Alegre. Um abraço a Jaqueline e o Marcelo Costa, da Rádio Sertaneja Brasil.com, em Santa Bárbara do Oeste, exibindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? Os amigos da Rádio Paraíso FM, em São João do Paraíso, Minas Gerais. A Neilza e todos da equipe. Cleiton Aguiar, nosso amigo Cleiton Aguiar, canta Cheiro de Flor. Volta pra mim, porque preciso de você de qualquer jeito. A saudade me machuca, dói demais, maltrata o coração dentro do peito. Peço perdão pelas palavras que falei pra te ferir. Hoje estou amargurado, reconheço, fui culpado. Eu não vou sair daqui até você voltar. Volta pra mim, porque meu corpo no seu corpo se completa. Quero você na minha vida a qualquer preço, porque sei que te mereço. Seu encanto me desperta. Quero você na minha vida a qualquer preço, porque sei que te mereço. Vou deixar a porta aberta, volta pra mim. Me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor, que eu não aguento de saudade. Me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor, que eu não aguento de saudade. Peço perdão pelas palavras que falei pra te ferir. Hoje estou amargurado, reconheço, fui culpado. Eu não vou sair daqui até você voltar. Volta pra mim, porque meu corpo no seu corpo se completa. Quero você na minha vida a qualquer preço, porque sei que te mereço. Seu encanto me desperta. Quero você na minha vida a qualquer preço, porque sei que te mereço. Vou deixar a porta aberta, volta pra mim. Me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor, que eu não aguento de saudade.